Paracatuzum. Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatuzum entrando no ar quarta-feira. Hoje é o dia. Que é hoje, Cristo? Dia 9 de fevereiro de 2011. Como outras vezes, o programa. As pessoas que iriam participar do programa. Que é isso? Me desculpe. Que foi isso? Uma porta fantasma? Que é isso? Foi, ainda bem que você falou isso, né? É, uma porta fantasma. Não confundiu com outra coisa. É uma porta, lógico, não vou dizer que você soltou um no ar, né? Mas enfim, bom, programa Paracatuzum hoje, nosso convidado de novo deu fora na gente, né? Bom, é o seguinte, então eu queria começar perguntando tanto para o Felão, né, Felipe, e para o Marcos Crivão, se vocês sabem o que é o Sistema S. Vocês sabem o que é o Sistema S? Sistema S. Faz ideia do que é o Sistema S? Sistema S. Pergunta de vestibular. Primeira alternativa. Sistema S é o sistema do sabonete. Segunda alternativa. Sistema S é o sistema de saúde pública. Essa é boa. Terceira alternativa. O Sistema S é o sistema que integra SESC, SENAI e SESI. Quarta alternativa, o Sistema S é o namorado da Sabrina. Qual deles é o Sistema S? Bom, eu espero que a Sabrina não tenha namorado. Então já elimino essa. Essa. E a outra? O sabonete. O sabonete está eliminado ou é você não, vota? Não, eu acho que ele está eliminado também. Tá, e qual que é então? Da saúde ou do SESI, SESC, SENAC? Eu chutaria SESI, SESC, SENAC. E você, Felipe? Nessa também. Chutaram certo, foi da manhã a primeira pergunta. Bom, o Sistema S, para quem não sabe, é um sistema, aliás, muita gente não sabe, que o Sistema S é um sistema que integra... Você sabe como funciona isso, não? De que é, o que é SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, essas coisas todas? Vocês têm noção? Esses S's. É uma coisa meio carioca, assim, S's, né? Sibila, né? Mentira, Mas o Sistema S, na verdade, é um sistema que, da Confederação Nacional da Indústria, tá? Que agrega todas essas formas de formação. No caso, eu vou ler aqui hoje o que está todo mundo bravo. Porque, por exemplo, o editorial do Estadão diz assim: o olho do ministro no Sistema S. O ministro a qual o Estadão está se referindo é o ministro da Educação, Fernando Haddad, tá? E o Sistema S, de fato, é essa pauta do que vocês disseram, SESC, SENAI, SESI, SEBRAE e SESCOP, no caso das cooperativas e tal. Aí diz aqui a manchete, é o seguinte, ele está de olho, porque o ministro da Educação, que aliás com quem a gente tentou várias vezes, eu tentei fazer uma ponte, né, para saber, inclusive, dentro dessa discussão, o ministro está questionando o ensino médio. O ensino médio, ele acredita ele que necessariamente tinha que ter aí uma pauta da coisa que o Caio está fazendo, por exemplo, que é essa coisa do... Curso técnico. De você estar fazendo os meninos que vão fazer o ensino médio, além disso ter o sistema, fazer um curso técnico, ou seja, ter um curso profissionalizante paralelo. Eu acredito extremamente, fui professor de ensino médio durante muito tempo, acredito que isso é interessante, se você pensar, porque o cara sai do colegial, praticamente ele não sabe com nenhuma profissão, enfim. Aliás, é meio que um pouco o que a gente quer fazer, né? É o nosso trabalho, inclusive, no Cineclube. Posso só fazer uma pergunta antes? Sistema S, justamente porque todos começam com S, mas o que é esse S? Esse S é o serviço social de cada área. Por exemplo, serviço social da indústria, que é o caso do SESI, serviço social do comércio, que é o SESC. Serviço do SEBRAE, por exemplo, é serviço... E agora? Do sistema brasileiro e não sei o quê. SESCOP, serviço de assistência social, de serviço social das cooperativas. Então, sempre está voltado para se preocupar. E, óbvio, a coisa da formação, voltado para a educação e, além da formação, a cultura. Então, seria essas duas pautas. O ministro, né? que é o ministro Fernando Haddad, um cara que isso não interessa muito, mas eu respeito muito ele, o Fernando Haddad, né? É, ele está com uma questão que é o seguinte, olha aqui, vou ler o primeiro tempo. Recebida com descrédito nos meios escolares, olha, já começa com uma afirmativa interessante, tudo bem que é um editorial, né? Mas assim, ó, recebida com descrédito nos meios escolares, a proposta do ministro da Educação, Fernando Haddad, de ampliar o ensino médio integral e profissionalizante não é só irrealista, mas também se destaca por uma intenção oculta, a de controlar o sistema S, formado pelas entidades do setor pelas entidades dos setores produtivos, indústria, comércio, agricultura, transporte e cooperativas. E responsável há 70 anos por qualificação da mão de obra, assistência social e oferta de bens e serviços culturais. Com um orçamento anual de 8 bilhões. 8 bilhões que o sistema filé, é. Com um orçamento anual de 8 bilhões constituído com base num desconto de 2,5% da folha salarial das empresas. Deu para entender como funciona isso? Ou seja, é um desconto que vai direto na folha salarial das empresas. Aí o governo recolhe, vai para o governo federal e depois esse recurso é repassado para esse sistema. 2,5% sobre a folha salarial das empresas. O sistema S é coordenado pela Confederação Nacional da Indústria. E inclui, entre outros, o Serviço Social do Comércio, que é o SESC, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, SENAC, eu esqueci do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é o SENAI, o Serviço Social da Indústria, que é o SESI, o Serviço de Aprendizagem Rural, o SENAR, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE. E aí faltou o SESCOP, que é um serviço desse, né? Ligado às cooperativas. A maior parte da receita do Sistema S é repassado a entidades de direito privado, federações e confederações empresariais, que destinam 40% para a educação e 60% para a cultura e assistência social. A criação do ensino médio em período integral e expansão da educação profissional foram promessas de campanha da presidente Dilma Rousseff. Vocês acompanharam isso ou não? A presidenta, durante a campanha, ou seja, quando candidata, falou dessa coisa do ensino integral, que é fundamental, né? Pra gente que sabe disso, por exemplo, estou falando do Caião, porque o Caio está fazendo, é na mesma escola, ele faz o colegial de manhã e depois à noite ele volta a fazer um técnico do quê? De eletrônica. É onde isso? É na Industrial, Centro de Paula Industrial, Souza. Que é o Centro de Paula Souza, que aliás é uma escola muito interessante. Apesar de todas essas crises que se fala do ensino público, etc. e tal. Aliás, tinha uma proposta, cara. Eu tô falando tipo, pra caramba hoje, mas tudo até bem, interessante. Né? Eu tinha uma proposta. Até interessante é ótimo, né? Mas vamos continuar. Aí é o seguinte. Melhor do que estar monótono. Melhor do que estar monótono. Né? Mas é o seguinte, a gente tinha uma proposta que assim, todo mundo reclama do ensino público, mas é engraçado que se toda essa burguesia, essa classe média pegasse os seus filhos e colocasse no ensino público normal e exigisse um ensino público de qualidade, cara, nós teríamos um ensino público de qualidade, não teríamos? Com certeza. Pois é. Então, acho que também tem um pouco aí de falta de mobilização e acho que essa coisa... Acho não, eu tô achando demais também, não tem que achar. Eu penso, né? Então penso que isso é uma coisa que tem a ver. Então a Dilma, durante a campanha, falou que essa coisa do ensino médio, que é fundamental, inclusive, aliás, para gente que atua nessa área de formação de jovens, é até bom que não aconteça, porque aí nós acabamos fazendo isso. Mas seria ótimo se tivesse. Não, mas teria mais espaço nessa formação, né? Dentro do... Acabei de tomar um café gelado horrível. Bom, é o seguinte, aí... O projeto de Haddad prevê o aumento da oferta de vagas gratuitas nos cursos técnicos e profissionalizantes mantido pelas entidades do Sistema S. A justificativa é de que elas teriam uma dívida de mais de 3 bilhões com a União, ok? uma dívida de mais de 3 bilhões com a União, e uma forma de quitá-la, segundo o ministro, seria funcionar como um mecanismo auxiliar da rede pública do ensino médio. Gente, eu não estou vendo nada de absurdo até aí. Lindo, por enquanto, assim. É, pelo menos eu sou ignorante pra caramba. Você já sabe disso, que 70% da minha existência é animal. 25% é uma coisa meio esquisita, 5% é racionalidade pura, né? É, a origem da dívida, que não é reconhecida pela Confederação Nacional, não é reconhecida pela Confederação Nacional da Indústria, estaria em problemas surgidos no recolhimento de salário e educação devido por empresas privadas entre 2000 e 2004. A receita e vai por aí, parará, parará, e tem um senador que contesta o ministro, né, que é um senador ligado, obviamente, ao Conselho, à Confederação Nacional da Indústria, tá? E, enfim, a proposta, e termina assim, último parágrafo, não vou ler tudo, né, aqui, mas a proposta de Haddad para o ensino médio em tempo integral e profissionalizante tem como se ver as mesmas características dos projetos apresentados em 2008 com o objetivo de mudar a lógica do sistema S. Mudar a lógica do sistema S. Ela se caracteriza pela tentativa do governo de intervir em atividades bem geridas por entidades empresariais e pelas pelo indisfarçável preconceito contra a iniciativa privada. Gente, vocês entenderam? Essa aí quer que eu leia de novo? Não, tá tranquilo? Quem, o pessoal que tá ouvindo em casa, no rádio, na cama. Cara, que isso, né? Ou seja, primeira coisa, é um dinheiro que, salvo engano, é recolhido da tal, mas é como é recolhido o fundo de garantia de cada um de vocês aqui. É público. É público. Ok? Bom, tentei entrar em contato com algumas entidades aí para ver se alguém quer falar. Obviamente que aqui os representantes, né, têm um certo, uma certa preocupação de não opinar, para que não tenha lá, são gerentes regionais, etc. e tal. Mas enfim, Paracatuzu é ouvido no mundo inteiro, então quem quiser ouvir, quiser participar, tentei até falar com o Danilo, que é mais próximo da nossa área aí do SESC, né, que é o diretor regional, gerente regional do SESC, mas não consegui. Até vamos abrir o Skype para ver se a gente acha alguém para opinar, mas enfim, tá, se tiver alguém, está aberto 3351-8783. 3351-8783. Entra no ar imediatamente, tá bom? Não tem nenhum tipo de censura aqui. Nós vamos conversar um pouco sobre. Tá aqui o telefone. Não, é que ele vai tocar nesse outro aqui atrás de mim. Bom, então tá aí, 3351-8783. Eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, mesmo porque também nosso convidado ainda não chegou também, né, esse assunto, mas a gente já tem convidado, que é o D2. Daniel D2, que foi o cara que ajudou aqui a gente construir essa rádio, hoje vai fazer um curso. Então eu queria entender um pouco o que é esse sistema S. Aliás, a moçada precisa entender também, né? O que é um pouco, o que é esse sistema S, etc. e tal, e entrar um pouco nessa discussão. É, não sei, mas sou simpático essa ideia da moçada se terminar o colegial com alguma. O Felipe está em que colegial? Segundo. Segundo colegial. Você tem alguma experiência? Você conseguiu pegar em casa, é isso? Um pouco disso. Do que, por exemplo? Que você é bom em quê? Eu não sou bom em nada. Mas a história da relojoaria do teu pai, essa coisa toda? É, eu tenho uma pequena noção. Pequena noção significa o quê? Você nem vai lá. Saber trocar uma pilha quando muito necessário. É. Fazer uma solda de alguma corrente. Da corrente, etc. Se eu levar um relógio Mirvani lá pra você consertar dos anos 60, que eu derrubei no momento de raiva, taquei no chão e destruí tudo, você consegue consertar pra mim? Eu consigo passar pra outra pessoa consertar. Mas isso você aprendeu como? Acompanhando o seu pai. Vendo meu pai, ele fala, faz assim. Tá. Muito bem. Então é o seguinte, o senhor pegou. Marcos, quando você terminou o colegial, você tava no... Você fez colegial educativo, né? Fiz colegial educativo. Tá. Você terminou o colegial, o que que você fez depois, no terceiro ano do colegial? Eu fiz cursinho. Não, mas durante o colegial você chegou a fazer algum curso, não? Assim, técnico desse tipo. Você tocava, você virou músico, né? Sim, eu sempre toquei. Mas aquela coisa de aprender em casa, né? Sim. Mais na vontade ali, né, do que no... De manhã você tinha aula? De manhã tinha aula, e de tarde fazia aquele curso, fazia um inglês, um curso de... A gente tinha, no terceiro colegial tinha aula também à tarde lá na escola, né, tinha cursos... de humanas, tava muito, bem voltado pro vestibular, né? Muito bem voltado pra aquela provinha. Moçada que está fazendo colegial, moçada que está fazendo primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de faculdade, dá uma ligada aí pra gente, 3351-8783, pra opinar aí sobre o que que tá acontecendo, porque pra gente saber se vocês concordam com isso ou não. Vamos lá então, hoje nós vamos ouvir música diferente. Eu tô afim de chorar. Chorar? Chorar, todos nós chorar. Uma nuvem de lágrimas sobre os seus olhos. Linda música. Linda música, tem? É a única música que sabia que eu e o Marcos cantamos essa música, né? Sabia, sério. É, eu e o Marcos choramos. Essa música é linda. Quem que é essa música, cara? O cara virou pra mim e falou, cara, como você gosta de Red Hot Chili Peppers? Cara, infelizmente, não temos. Não tem, a não ser que você queira cantá-la. Eu posso cantar. Ah, mentira. É, tem uma outra. Ah, agenda. É, telefone mudo, não pode. Hoje eu tô brega mesmo. Quero com telefone mudo. Qual que é? Telefone mudo. É isso o nome da música? Trio Parada Dura. É, Trio Parada Dura, exatamente. Você também não tem. Não tem. É... Nós não vamos chorar então. É. Então faz o seguinte, cara, o Dair José, vê que você tem do Dair José. Se é que tem alguma coisa do Dair José. Não tem também. O Dair José. Tem? Fala. Eu vou mãos. Tirar você desse lugar. Bota, perfeito. Gostou? Essa daí. Sabe de onde que é o lugar ou não? Não sei. A zona, né, cara? Então vamos lá, vai lá. Aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci. Naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Foi pra distrair. Eu senti saudade de você. Olha, eu precisei do seu carinho, pois eu me sentia tão sozinho. Já não podia mais me esquecer. Me arrepender. Eu quero que você não pense em nada triste, pois quando o amor existe, não existe tempo pra sofrer. Estouro, gostou? Vou tirar você desse lugar. Eu gostei. Bom, e a gente já tá aí, então. Já tá não, né? Porque já devia ter entrado antes. É, nós estamos na outra ponta da linha com o professor D2. Tudo bem, D2? Tudo bem. Professor, é uma honra, né, professor? Aonde o senhor está, D2? Eu tô aqui em São Carlos, terminando os preparativos pro curso que começa logo mais. Ah. Curso não, oficina, né? Um jeito muito mais legal de falar. Muito, uma oficina. E o que é essa oficina? A gente vai estar falando um pouco sobre, transmissão de vídeo pela internet, né? Então a gente vai estar falando, acho que o propósito da oficina é ter essa parte prática também forte, né? Então a gente vai estar falando e fazendo bastante, né? Ah, falando e fazendo bastante, o que que significa isso? Fazendo transmissão, exatamente isso. Vai rolar já, então, eu sou aluno, só aqui tem 3 alunos seus hoje aqui dentro do estúdio. Que ótimo, você vai estar lá? Hein? Tô pagando pra vê-la, hein? Não, estou acabando de fechar. Aliás, só aqui da rádio nós estamos levando 5 pessoas, inclusive no carro do mar cabe só 3. Ó, é o seguinte, quem quer fazer o curso ainda tem tempo, é isso? Ainda tem tempo. Eu não sei exatamente como tá a situação das vagas no SESC, mas é quase certeza que ainda não tá fechado. É, acho que poderia, de repente, dar uma ligadinha no SESC lá pra... Nós não fizemos inscrição não, hein, maluco? Ninguém fez aqui. Pode ser, né? Ah, bom, nós 5... 19h30 hoje. 19h30. Hoje e amanhã, né? São tá. 2 dias, até as 21h30, 2 horas, né, de oficina. Tá, e aí você vai ensinar a gente a fazer transmissão ao vivo de qualquer de coisa. Vídeo. De vídeo. De vídeo pela internet, exatamente. Dá um exemplo. Bom, você tá lá, quer fazer uma transmissão de uma palestra, por exemplo. Uma palestra muito legal... e você quer que essa palestra esteja acessível na internet. Então eu vou dar algumas dicas, né? Lógico que você precisa de equipamento, fazer isso, de uma câmera, de alguma coisa para filmar essa palestra, algum equipamento para pegar o som dessa palestra. Você precisa de algumas coisas, mas basicamente eu vou estar falando como se faz, né? Ensinando como você faz para ter uma qualidade legal dessa transmissão. A gente tem, existem esse serviço de transmissão de vídeo, ele está muito popular na internet, né? A gente tem várias aí, marcas e vários serviços, inclusive gratuitos, que são oferecidos, mas eles têm alguns poréns, né? Eles têm sempre alguns poréns. Então eu vou estar falando sobre esses poréns e sobre como fazer com outras ferramentas que não são esses serviços aí mais populares e com outras ferramentas que a gente também consegue fazer e inclusive melhor. A gente consegue ter mais maleabilidade, consegue, por exemplo, fazer um stream da qualidade que você quiser, por exemplo, entendeu? Ou seja, com uma qualidade muito alta. Esses serviços, mas acho que o pessoal conhece muito aí por aí, live stream, Twitch Cam mesmo, né? Que acho que vocês têm usado por aí. Eles têm alguns porém, né? Então eu vou estar falando sobre esses porém. Hoje tal. O Twitch Cam não está funcionando, Felipe, por que não está funcionando? Deu uma pane aqui no computador. Conseguimos resolver, hein? E aí, a hora que eu pergunto pra você o que, que é isso exatamente, ele me olha com uma cara de desleixo, assim, tipo assim, seu burro. É só fazer uma transmissão ao vivo, cara, né? Então, e agora o cara não consegue fazer transmissão ao vivo, né? Dá um computador, cara. Bom, D2, agora diz uma coisa. Eu tava lendo, você tá dando esse curso no SESC, é isso? Uhum. Tá? Eu acabei de ler aqui uma manchete, um editorial do Estadão, dizendo que o ministro da Educação, Fernando Haddad, melhorou. Tinha algum barulho no meu ouvido, agora... É que quando eu abro todos os microfones, né? É mesmo? Sim. Ué, porque tem um monte de aparelhos ligados. E fica essa bagunça, né? Assim, na cabeça da gente? Aí, ó, olha um caos. Olha que delícia isso, cara. Que gostoso. Que delícia. Tá bom pra você agora. D2, então, é o seguinte, tá lendo aqui o editorial do Estadão, se você tiver tempo de dar uma olhada aí. O olho do ministro do Sistema S. Falando um pouco dessa relação com do Ministério da Educação, querendo atuar junto com o SENAC, o SENAI, o SESC e tudo mais e tal, né? Pra essa coisa do curso profissionalizante, do ensino médio profissionalizante. Eu tava até comentando, a gente tem o Felipe aqui, que tá no segundo colegial, Marco que já fez, você que já fez, eu também. Que a gente acaba terminando é do caraca, né? Espera aí, a gente acaba terminando é dose. A gente acaba terminando o ensino médio. Concluindo. A gente acaba concluindo o ensino médio, usando aqui o meu querido o Felipe Wick. E você não tem uma formação. O cara tem que ir para uma faculdade. Geralmente também chega na faculdade completamente, né, desestruturado, sem formação. Aliás, chega cedo demais na universidade. Tem galera que chega com 17 anos na universidade, né? Você acha legal se rolasse esse link, velho, do Ministério da Educação, se você pensasse com esse sistema, com o SESC, por exemplo, você está dando um curso agora, né? De repente esse curso seu podia estar voltado para a rede de ensino pública, etc e tal, né? O que, que você pensa disso, meu velho, na formação dessa moçada jovem? Você que é um cara que, apesar das entradas longas, né? Um cara extremamente jovem, né? Ah, eu acho que qualquer tipo de integração, eu acho que dependendo de como é firmado, lógico, esse pacto e como é feito essas parcerias, eu acho que tem uma tendência boa, assim, até porque o SESC, o sistema, principalmente o SESC do Sistema S, eu não posso falar muito pelos outros porque eu não conheço tanto, assim, o SENAC e o SESI, né, não tenho conhecimento mais do SESC por frequentar, por já ter frequentado oficinas, já ter dado outras oficinas também, frequentar shows. Tem uma proposta diferenciada mesmo, acho que a gente consegue sentir assim, na qualidade da programação que eles conseguem, né, nos engajamentos deles mesmo, eu acho que eles têm uma postura bem legal, inclusive esse é o foco mais do meu trabalho mesmo, que é com o software livre, o SESC tem lá a internet livre, já faz alguns anos que tem um trabalho com software livre lá dentro da internet livre, né, isso é uma política do SESC, então eu acho que a gente tem, acho que troca, né, tem coisas positivas para serem trocadas, né, e eu acho que o SENAC tem mais essa característica, né, Elvio, do ensino profissionalizante, né? Quando ele estava falando do Sistema S em geral, mas pregar mais... E como é que é? Não entendi. Não, dos sistemas de todos. Isso pensando em todos, SESI, SENAC, SESCOP, todos os SESI. De haver essa integração, me parece que esse sistema que é coordenado pela Confederação Nacional da Indústria, ele está com uma dívida, etc e tal, mas não é nem essa a pauta. Que deveria, já que é um recurso público, né? Deveria rolar essa integração entre o Ministério da Educação e o Ministério e o Sistema S e tal. Mas e no mais, está tudo em paz, é isso? Sua vida tá boa, você tá agora bom. É um rapaz carioca, é isso, né? Sim. Você está lá do Rio de Janeiro. E aí é o seguinte, então quem quiser participar do curso é só chegar às 7 da manhã. Mentira. 7 da noite. 7:30. Daqui a pouco, né? Chegar às 7:30, nós estamos indo diretamente para aí. Mesmo porque a gente quer sair um pouco do estúdio da rádio, fazer uma transmissão de alguns programas também na cidade e tudo mais. Tal. Você vai ensinar tudo isso para nós hoje, tá bom? Exatamente. Então tá. Quem quiser então fazer, é só procurar o curso de Daniel D2, assim que é conhecido também, ou é só D2 para nós? Daniel Roviriego. Porque me perguntaram agora, eu estava falando do seu curso lá em Tirapina, que eu estava lá até agora há pouco, aliás, que eu já ofereci o seu curso sem combinar contigo, né? Eu estava comentando com eles me perguntaram o seguinte, por que D2? E na graduação, inclusive, que eu cursei aí na queridíssima UFSCar, na minha graduação a gente tinha 4 Daniels, né, na mesma sala. Então a gente acabou colocando os números aí, né? Mas o D2 era o D1, o D2, o D3 e o D4. O D4 ficou meio mal, né, na história, tá, né? O D2 também, né? O D2 ele carregou alguns preconceitos por causa de uma outra figura do mainstream aí, né? Primeira coisa que eles me perguntam é, tem a ver com aquela certa erva e tal? Eu falei, olha, tudo a ver, cara. É por isso que é D2. É mentira. Então, D1, D2, D3 e o D4, né? Coitado do D4. Queridão, então, 19h30 no SESC hoje, o curso. Como chama? Teu nome chique, o nome do curso. Criando um canal de transmissão ao vivo. Criando um canal de transmissão ao vivo? Olha que chique. Se for para criar um canal de transmissão aos mortos, a gente vai fazer lá no cemitério dos Brito em Araraquara ou na Santa Casa da Misericórdia. Querido, um super beijo. Daqui a pouco nós estamos aí tudo aplicadinho. Todo mundo comprou caderno? Aplicadinho, não é nem aplicadinho, aplicadinho. Né? Todo mundo comprou caderno, é isso? Eu pior que esqueci meu caderno em casa. Esqueci o caderno em casa. Será que... caderno ou não? Eu esqueci em casa. Vai ter chamada? Vai ter chamada, vai ter... Vai, lógico. Vai mandar recadinho na agenda pra mãe. A sua presença vai valer bem mais ponto, viu? Que chique. Vai. Por quê? Não, porque você é uma figura muito difícil, né? É mesmo? Eu sou difícil, gente? Achei ele tão facinho. Tão facinho, o Marco tá mexendo facinho aqui. Queridão, estão 19h30. Então vamos lá, agora você vai escolher uma música, lindão. Fala uma música que você gosta. Uma música? É, pra nós tocar. Vamos tocar um Tom Zé aí, então. Tom Zé? É, pô. Então vai lá, Marco caçando. Você sabe que deu um puta rolo aqui, né, cara? O Marco tem que ficar caçando agora. Tem Tom Zé aí? Tem Tom Zé. E o quê? Ah, tem muita coisa. Brigitte, fala aí, que você quer. Brigitte Bardot, todos Brigitte os olhos. Brigitte Bardot, cara. Fala, o que mais? Pode ser Brigitte Bardot, fechou. É? Brigitte Bardot, inclusive, a gente pode oferecer pra Twila, que adora essa música, né? É linda essa música. Então vamos lá. D2, 19h30 a gente se vê e agora a gente vai ouvir, então, Tom Zé, Brigitte Bardot, oferecendo, inclusive, pra Twila. Um beijo. Valeu, abração. Tchau, tchau. Beijo, querido. A Brigitte Bardot está ficando velha. Envelheceu antes dos nossos sonhos. Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita. Mas ela mesma não podia ser um sonho para nunca envelhecer. A Brigitte Bardot está se desmanchando. E os nossos sonhos querem pedir divórcio. Pelo mundo inteiro tem milhões e milhões de sonhos que querem também pedir divórcio. E a Brigitte Bardot agora está ficando triste sozinha. Será que algum rapaz de 20 anos vai telefonar na hora exata que ela estiver com vontade de se suicidar? Que algum rapaz de 20 anos vai telefonar na hora exata que ela estiver com vontade de se suicidar. Quando a gente era pequeno, pensava que quando crescesse ia ser namorado da Brigitte Bardot. Mas a Brigitte Bardot está ficando triste sozinha. A Brigitte Bardot agora está ficando velha, triste e sozinha. Velha e sozinha. Sozinha. Sozinha. Paracatu. Programa Paracatu Zoom hoje está realmente uma confusão e nós estamos recebendo a visita daqui a pouco de duas figuras importantésimas da cidade. As duas já avisaram que estão atrasadas. O Urso está vindo, é isso? Está vindo. Jefferson Rodrigo. Como que é o nome dele? Savignano. Jefferson Rodrigo Tagliavini Savignano. Tagliavini Savignano. É daquele supermercado também? Não vale fazer propaganda, não sei, cara. Não sei. Nós vamos já pegar no pé dele. O Urso então está vindo e a Keila também deve estar chegando por aí, que aquela é da loja. Mas antes disso, nós vamos conversar com uma figura lá em Araraquara, que é um cara que fez da usina Tamoio, que faz uns 30 anos. Ele está consultando, se tiver um consultório, desencana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É que a gente está... É ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Já estamos anunciando o sujeito. E daqui a pouco ele está no consultório, é isso? Ele está atendendo? O que foi o problema? Está no banheiro. Mais ou menos, é isso. É isso. É isso? Oh, meu Deus. Deus do céu, a coisa você aqui... Você falou, pô, não pode ser mais tarde, eu tô saindo do banho. Tá, saindo do banho. Então é mais explicado. Então nós vamos tentar descobrir agora por que que o João... Enquanto o povo não chega, nós vamos tentar descobrir por que que o João não vem no nosso programa do PQ. Olha lá aqui, ó, 3361, isso daí, vamos ver. O João ou o Gaspar, um dos dois. A gente vai tentar entender por que que o pessoal não fica ouvindo nós lá. Eu posso soltar eles direto? Já se direto, eles saberem direto. Que... Não, aí é meio perigoso, vai que atende no outro. Se for o João ou o Gaspar, fala, ó, minutos você tá no ar. Aí um dos dois que já tá no ar. Atenção, eu preciso enrolar, está tocando o telefone. Dentro de alguns minutos, aliás, volto a insistir, gente, quem tiver alguma opinião sobre essa questão do sistema S, etc e tal, em relação ao Ministério da Educação, 33518783, sem medo de ser feliz. Nós estamos com um problema aqui no computador, né, Filipão? É isso? Deu pau em tudo aqui, perdemos os contatos. Perdemos tudo. Caiu o Twitter, é esse lance do que outro dia elogiaram, acho que foi a Sara que elogiou. Falou, legal você estar com todas as mídias, mas de repente as mídias vão para o boné, o chapéu, né? E aí a gente tenta ficar enrolando aqui porque o cara não atende o telefone. Lá, eu acho isso. Que ele deve estar ouvindo. Ele está ouvindo. Aí ele percebeu que nós estamos ligando para ele. É bem capaz. É ele bem não capaz. Quer. Ele não quer saber de eu participar do programa. Tem o Luiz Nassif aqui também que queria participar do programa, mas a gente acabou não botando. E aí o Felipe esquece do programa, continua lendo o jornal, né? Tá lendo. Tá tudo bem? Jornal, quais são as notícias aí? Em vez de coitado, cara, esse programa tá muito chato. Mais 14,5% com salários. Nada, não. Chama, ninguém atende. Vamos soltar mais uma música, gente. Não, peraí. Não, eu quero que o público saiba que confusão que é essa que nós estamos fazendo. Como que é? Cara. Sem pauta, sem rumo e sem pauta, juízo. Sem rumo e sem juízo. É isso, não? Sem juízo? Não, tem que ser com R também. Não, pauta não é com R. Bom, então vamos ouvir mais uma música e vamos tentar achar, esperar esse povo chegar. O que é? O que ele falou no celular? Vamos lá, explica pra nós. Quem? Você ué, tá falando? O convidado do, da pauta. Ah, nosso que convidado, que ele disse que já está vindo. Já está vindo significa o quê? Naquele ritmo dele, assim? Provavelmente. O jeito urso de ser, assim. Você conhece a figura? Não conheço. Você, olha, aliás, o Twitchcam hoje... Eu tinha do banho. Ih, cara, o Twitchcam hoje seria maravilhoso. Vê se o Wilson já está se enxugando lá. Ele estava no banho mesmo, né? Não, eu tô no banheiro. Ah, no banheiro. Então não é no banho. Não, mas ele falou que estava no banho. Vamos ligar pro Caião, então. Não, beleza. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos de mais uma música para não ficar ouvindo irritando. Enquanto isso, a gente acha alguém, ok? Qual é? A música. Enquanto isso, os dois convidados, aliás, convidados, se vocês estiverem ouvindo no carro, pelo amor de Deus, chega logo que a gente já tá começando a ficar preocupado, hein? Música, peraí, eu que escolho? É, pode ser. Eu que escolho? Não, pode ser alguém, escolhe quem quiser. Vamos de Zé Cabaleiro lá que a gente tava vendo. Zé Cabaleiro, velho. Ah, Felipe. Primeira coisa que veio aqui. Aliás, Felipe, você não tinha trazer uma outra convidada hoje também? Ela deu migué. Quem que é que deu migué? A Lígia. Que Lígia? Ela você não tá veio. Safado, cara. A Lígia não veio. Eu posso sugerir uma música? Hein? Não. Pode. Eu sugeriria. Sugeriria? No Rancho Fundo com o Lamartine Babo. Nossa, não. Mas tá brega isso. Não, ah, mas, não, ah, mas... não, que Rancho Fundo é muito triste. Mas eu vi não, na não, linha não. Do movie de lágrimas. Não, no Rancho Fundo é muito triste, é cara. Bonita, é muito cara. Triste. Essa música é lá no Rancho Fundo. Tem que ser no Rancho Fundo. Eu lembro da minha infância essa música. É, eu também lembro, mas eu não quero lembrar mais da minha infância, não, pelo amor de Deus. O Felipe pediu o Zé Cabaleiro. A gente tem que respeitar, né? Vamos ver o que ele tem do Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro. Ah, o Zé Cabaleiro. Caraca, velho. E esse povo, enquanto isso, vai tentando chegar. Diga, qual música? Qual é a música? Pode ser. Qual é a música? A música? Fala, fala o que tem aí. Pagode Russo. Pagode Russo. Nossa, né? Pagode Russo? Credo, vai. Deve ser horrível. Mentira. Ah, não, não temos a música. Não temos o Pagode Russo. Tá difícil. Hoje tá. Hoje não, é a zica da zica da zica da zica, cara. Caramba. É a zica de la zica de la zica de la zica. Nega Neguinha, Zé Cabaleiro, vamos lá. Nega Neguinha, vai lá. Música. neguinha. Nega, nega, neguinha. Nem zumbi impedia você de ser minha. Nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Nem zumbi impedia você de ser minha. Mamãe minha, mãe mãinha, na senzala minha sala, tenho a proteção de Oxalá, ânsia de ânsia rainha, sou o teu sim, ânsia, vem bater, fazer iaiá, batuque na cozinha. Nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Nem zumbi impedia você de ser minha. Nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Nem zumbi pedia você de ser minha. Vem da capoeira, ao pé metade inteira. No pelô, meu pelouriça, missa quimbanda, poesia. Aruande, aruandado, cantando que cantar. É uma carta de alforria. Do teu capricho, samba, lelê na lambada, rei do Congo na congada. A cara já é de dor, deixa ser teu salvador, queira ser minha Bahia. Nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Nem zumbi impedia você de ser minha. Nega, nega, neguinha. Nem zumbi pedia você de ser minha. Zumbi tá lá na roda, lá no jongo. Zumbi tá lá na roda, lá no jongo. Bate palma, zumbi, lá na kizumba. Bate palma, zumbi, bate na kumba. Zumbi tá lá na roda, lá no jongo. Palma zumbi lá na kizomba, bate palma zumbi, bate macumba. Paracatsum. Brasil, alô São Carlos, alô Ibaté, alô Rincão, Santa Lúcia, Américo, Tirapina. Por que comecei a falar isso? Nem sei. O Caio tá ouvindo a gente. A chamada do Paracatu. É a chamada assim. Que não foi pro ar até hoje. Foi, né? Lógico que tá indo. Pô. Tá indo, lógico, essa, né? Uhum. Caio, boa tarde. Oi. Tudo bem, Caio? Tudo bom. Quantos anos você tem, Caio? Eu tenho 16. 16 anos. Você tá fazendo o quê? O segundo colegial ou o primeiro? Segundo. É, Caio, diz uma coisa, você pode pôr o Wilson. É, você está fazendo de manhã o curso de colegial, o dito colegial normal, e à noite você está fazendo um profissionalizante, é isso? É, o profissionalizante técnico, né? De eletrônica. De eletrônica. Diz-me uma coisa, por que, que você está fazendo isso? Contrário de toda a galera que quer saber de fazer o colegial, depois. Alô? Alô? Oi. Caio? O Caio. Oi? Caiu? Ah, não, caiu, não caiu. É, você está fazendo isso por quê? Porque geralmente a moçada quer fazer só o colegial e desencana, né? Tá? É a Rádio Fiscar? E aí, peraí que tá uma confusão aqui, que entrou um monte de gente na linha. Alguém está na linha? O que que tá acontecendo? Não tem... Bom, e aí por que que você escolheu, então, fazer essa coisa? Fazer o técnico e fazer, ao mesmo tempo, um curso... Junto com o colegial, você escolheu fazer um curso técnico? Ah, mais pressão dos meus pais, assim. Mas, assim, acaba favorecendo... Porque se eu precisar, sei lá, fazer uma faculdade, assim, particular, eu posso pagar a faculdade com o dinheiro que eu ganho sendo um técnico eletrônico, entendeu? Mais por esse lado, assim. Tá. E parece que já tá na ponta da outra linha o Wilson Giroto. É isso, Wilson? Opa! Ô, bonitão, você tá bem? Tudo na Santa Paz? Tudo bem, você? Tudo bem, tudo bem. Você tava atendendo, né? Eu falei que tava, você tava no banheiro, mas você tava atendendo, é isso? Exatamente. Queridão, me diz uma coisa. Você, nós somos companheiros, o Wilson Giroto era da usina Tamoio também. E tivemos uma grande dificuldade para fazer colegial. E depois a gente fazia o colegial, eu não sabia o que fazer depois do colegial, né, meu velho? Exatamente. E a gente hoje está discutindo um pouco isso. O ensino médio, né? E o ministro, uhum, o ministro da Educação, do outro lado da linha está o Caio, né? O ministro da Educação está propondo que aconteça uma integração com o sistema S, ou seja, SESI, SESC, o ensino profissionalizante. É. Diga-me uma coisa, você que por um bom tempo teve que abandonar o ensino médio, depois teve que retomar, enfim, que foi muito difícil porque a gente precisava trabalhar para poder sustentar. Como é que, que você acha disso, meu velho? A respeito dessa integração do ensino? Isso. Olha, cara, eu acho que vai... Eu não sei, eu acho que eu acredito que vai dificultar um pouco mais as coisas. Vai o quê? No sentido de que... Ah, tá passando ônibus aqui na porta do consultório, pera um pouco, hein? Eu acredito que vai tirar um pouco da delícia do ensino médio, entendeu? Eu acho que vai comprometer um pouco a verdadeira opção do sujeito, você não acha? Não sei. Né? Eu tô pensando que, sabe, de repente o cara se propõe a fazer um ensino médio profissionalizante, tá? Se especializa aí numa área aí, eletrônica, sei lá eu, o quê. Mas na realidade um desejo íntimo leva pra fazer uma área biológica, de repente ele não consegue mais fazer essa área biológica e fica nessa e é um sujeito infeliz. Eu não sei até que ponto isso vale a pena, cara. E aí, Caio? O Caio tá ouvindo. O Caio está exatamente fazendo o ensino médio de manhã e fazendo eletrônica à noite, é isso, Caio? É eletrônica. E aí, Caio, tá, você ouviu o Wilson falando ou não? Eu ouvi assim, muito baixo, mas eu ouvi algumas partes. É. E o que, que você acha? Você entendeu? Eu tenho um pouco de medo disso também, que ele falou, de ficar nisso, de ser técnico eletrônico e não conseguir sair disso. Mas eu acho que no fim, assim, eu acho que eu vou acabar conseguindo conciliar ser um técnico eletrônico e fazer a faculdade ou o curso superior que eu queira prestar, assim, queira fazer. Aí eu não tenho certeza exatamente desse negócio de ficar na eletrônica e não conseguir sair mais, porque pelo que eu percebo, assim, eu acho que dá pra conciliar as duas coisas, não? Tá. Bom, eu botei o Wilson na conversa, inclusive, porque nós fizemos colegial praticamente junto, inclusive, né, Wilson? E aí eu me lembro que a gente teve que... Eu larguei o colegial, você também, se não me engano, teve que largar o colegial para trabalhar, não foi uma coisa assim? E aí você voltou, depois de um longo tempo, você voltou para fazer o colegial, é isso? Aí prestar uma universidade e tal. Você não acredita que, então, que, por exemplo, se você estivesse fazendo um curso profissionalizante, não ia melhorar em absolutamente nada. A gente ia ter que largar do mesmo jeito. Entenda. Eu acredito, sim, acredito que algumas pessoas tenham, por vocação, algo ligado a essa área. Sem nenhum problema. Mas eu acredito que quem talvez almeje algo futuramente fora dessa área, eu acho que compromete, porque o cara está vivendo num mundo muito maluco, em que necessariamente ele precisa entrar no mercado de trabalho, muitas vezes despreparado, começa a ganhar pouco, de repente surge aí uma relação, essa relação uma pessoa surge novamente no mundo, e aí como é que você faz? Fica trabalhando, vai pra faculdade? Fazer o que na faculdade? Não vou. Eu acho que desestimula talvez, não sei. É uma postura assim, meio de hora assim. Tá, Caio. Oi. Diga-me. Então, eu não tô conseguindo ouvir aqui, cara. Tá meio chiado, meio baixo. Então comenta o que você não conseguiu ouvir. Vamos lá. Sacanagem. Beleza, como é que eu vou comentar o que eu não consegui ouvir? Você tenta. É o seguinte, o Wilson tá dizendo que... é muito difícil, ele está tendo até uma opinião momentânea, mas é muito difícil você avaliar isso, porque tem um N coisas do mundo tal que define essa escolha, ou não, entendeu? É meio uma coisa meio Caetano, assim. É uma coisa assim, ou não, beleza? É, aí a pergunta que ele está dizendo é o seguinte, ele está comentando, falando um pouco dessa história do... Estamos chegando aqui recebendo um mestre, cara. Aliás, dois mestres de budismo, tá? Os dois, inclusive, né? Os dois são lutadores sumô, se continuar desse jeito, os dois. Sacanagem. Bom, é o seguinte, então o Wilson disse isso. O que você acha, Caio? Pô, que sacanagem. O cara me escutou. Entendeu ou não, Caio? Bom, Caio, resumo da ópera. Você, então, tá fazendo... Você sabe quem chegou aqui no estúdio, Caio? Por isso que a gente se perdeu? Você já ouviu... Não, não sei. Você já ouviu falar de um professor de história, agora filosofia, graças a Deus, né? Tá dando aula de filosofia também. O professor Urso, cara. Você lembra dele ou não? Nossa, eu lembro. Exatamente. Quem acabou de chegar aqui com quantas horas de atraso, Felipe? Não, até que ele foi ágil, né? 54 ele nem sabia. Minutos. 54 minutos, ele não sabia, tomou banho, escovou o dente, trocou de tênis e tudo mais, e já tá aqui no programa. Caio, então vai firme, meu velho. Aliás, você vai fazer o curso do D2 hoje ou não? Eu vou. Então, beleza. Então tá. Bom, e Caio, suas considerações finais acerca de tudo que você ouviu, vamos lá. Bom, vamos ver, pegar o que eu entendi da conversa, que seria esse negócio de não conseguir fazer uma área diferente do curso técnico, assim. É. Eu, pessoalmente, não acho tão difícil de trocar, assim, de área por causa do curso técnico, é, mas pelo fato de estar trabalhando junto com a faculdade e fazendo mil coisas ao mesmo tempo, aí talvez fique meio difícil de levar as duas coisas, mas pelo fato de ter feito o curso técnico de eletrônica e depois querer mudar de área, eu acho que não tem muita dificuldade. E também, se quiser depois mudar de área, que nem você deu exemplo, ele faz um curso de eletrônica e depois uma faculdade de biológicas. Se o cara, vamos supor, ele consegue conciliar as duas coisas, entra na faculdade, e aí ele também tem essa coisa da biológica, ele vai poder conciliar tanto a eletrônica e a biológica e também vai abrir muito mais portas no mercado de trabalho. Legal. Caio, legal é quando você quer que o cara não fale mais, se você dá um tempo. Caio, um beijo, querido, obrigado. Oi. Wilson, é o seguinte, bom, você é surpresa, né? Faz o quê? No mínimo uns 30 anos que a gente não se fala, né? Mais ou menos. Não, mentira, a gente se fala até bastante, mas a gente não se vê. Exatamente. Nós não sabemos, inclusive, como que um tá cada vez mais bonito, assim, né? Porque a gente tem esse dom de estar cada vez mais bonito, né? Com certeza. Queridão, e a vida tá boa então? Tá tudo em paz, é isso? A vida tá indo. Tá indo? Tá. Pô, indo, claro que tá indo. Ah, bom, então tá bom. Queridão, então é o seguinte, escolhe uma música então. Obrigado pela tua participação aqui. Desculpa tirar você do seu consultório, só não, consulta, tranquilo. Tá? E vamos vir, quem sabe um dia você vem pessoalmente aqui, até pra gente conversar mais tempo, tá bom? Seria um prazer. Toda quarta-feira, das 5 às 7 da noite, das 17 às 19, é www.paracatu... Não, que paracatu? www.radio.fiscar.br. Tá, okay? Ao vivo. Escolhe uma música então, bonitão. Uma música? É, uma música. Pode falar um cantor que o Marco vai enfiar a mão no saco. Chama Nobreza, do Djavan. Nobreza. É. Nobreza, vamos ver se tem Nobreza do Djavan. Pro Irso. Achou? Não. Não. Nobreza aqui. O máximo não. Que a gente consegue é servidão. Vai. Tem Luz da Nobreza com Pedro Luiz e a Parede. Não. Fala. Não, né? Outra. Tenta outra. Então vai. Simplesmente Maria. Simplesmente Maria. Já até sei porque você pediu isso, meu velho. É bom ter amigo de infância porque você sabe tudo, né? Pois é, cara. Não tem também, né, Marco? Também não tem? Não, peraí. Então fala, faz, toca o Rebolation, então. Rebolation. Tem Rebolation aí, mano? Eu tenho que confessar que foi muito boa. Vai lá, e aí? Marco. Ah, cara. Calma. Não tem. Não tem. Não tem. Chico Buarque de Holanda. Não, não, você, peraí, agora você, gostei dessa sua entrada aí do Milton Nascimento, nós não tocamos nada do Milton. Milton hoje, eu contei uma música hoje chamada Itamarandiba. Itamarandiba, que é uma história que tem, cantei lá em Tirapina, inclusive. Então, se tiver alguma que não tem Itamarandiba, vê o que tem do Milton Nascimento e você escolhe uma do Milton Nascimento. É, legal. Vamos lá. Milton Nascimento. Só pra constar, eu procurei o Rebolation aqui, mas também não tem. Também não tem Rebolation, vai. Vamos lá, Milton Nascimento. Nuvem vai. Cigana, Estrelada, Clube da Esquina, 6 horas da tarde. Clube da Esquina. Clube da Esquina, exatamente. É. Aliás, por quê? O que você lembra de Clube da Esquina? Ah. As noitadas que o senhor passava sentado naqueles monumentos lá, é, e os pessoal não sabia direito o que estava acontecendo naquele monumento, com umas fumaças estranhas, sabe? Queridão! Meu velho, um grande beijo pra você, muita saudade, tá eu bom? Também. E aí, então, se você estiver na frente do computador, é www.radio.ufscar.br. E amanhã, para quem quiser ouvir esse programa insuportável, que agora nós estamos recebendo a presença do ilustre, magnânimo, magnífico dono do supermercado, sabem? Ah, é isso que nós vamos, né? É, o senhor professor de filosofia, história, matemática, geografia e tal, o Urso. O detalhe é que quando estava apresentando ele, você falou assim, ele é professor de história e agora de filosofia, graças a Deus. Graças a Deus, vou dizer por quê, na minha chegada. Por quê, graças a Deus? Wilson, um beijo no teu coração, querido. Ouve aí, então, Clube da Esquina, pra gente relembrar os anos 70, da segunda metade dos anos 70, usina Tamoio, do tempo que a gente ia fazer a revolução e quase conseguimos, hein, Wilson? Exatamente. Quase conseguimos. Se não fosse a polícia, nós estávamos hoje no país socialista. É. Wilson, um beijo, querido. Vem aqui pessoalmente pra gente se ver. Eu tô com muita saudade de você. Beijo, lindão. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço. Se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Errei. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam my pelas ladeiras, entope o meio fio. Esquina mais de 1 milhão. Quero ver então a gente, gente, gente, gente, gente, gente. Programa Paracatu Zoom, que começa a encontrar os rumos dos destinos da humanidade. Agora você está mais tranquilo, né? Também está mais tranquilo. Nossa visita chegou, aliás, cheirando sossegado. Muito gostoso, né? Você viu? Tomou um banho. Tudo bem, senhor? Como que é o nome oficial? Por favor, Felipe. Anuncie. Jefferson Rodrigo, Tarelino e Savinhado. Cara, Jefferson é. Rodrigo, Taravini, sabia? Taravini é parente do Vininho? Do João Virgílio. João Vininho, aí, sacanagem. É, Vininho. Professor de filosofia aqui, eu chamo de Vininho. Ele já veio aqui, no Paracatu Zoom já. É, e Savinhago tem a ver com aquela história do supermercado? Não, é meu tio-avô. Seu tio-avô? É, mas não tem contato. Tá, ele não manda pelo menos uma cesta não, básica? Não, só a parte foda. Filha da mãe. Tio-avô, por favor, mande uma. Bom, mas o Jefferson, que é muito carinhosamente conhecido como Urso, tá? Não tem nada a ver com aquela coisa do grupo dos ursos. Sabe o que é, né? O quê? No movimento gay, os ursos são aquela galera mais peluda, mais fortona. Não tem nada a ver com isso, não. Aliás, o senhor é bem resolvido sexualmente. Quer dizer, não que também o cara que seja homossexual é mal resolvido, não é isso? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Bem resolvido também. Desculpa aí, Marco. Mas tudo bem. Não, então, é bem resolvido que eu digo, é. Puta, falei, dei fora. Desculpa aí o pessoal, enfim. Bom, voltando. Urso, você é professor de história e. Não, como começa a história? Você estudou. Eu estudei história. Aonde? Né? Na Unicep. Na Unicep? Isso. Eu sou só professor de história, né? Tive algumas matérias de filosofia, tá. Né? Mas. Foram poucas coisas. Mas quem... essa introdução mesmo à filosofia vem do meu tio. Do seu tio, do Vininho. Do João Virgílio. Isso. Não é mais Vininho, agora é João Virgílio. João Virgílio tá. Então qual que é a relação? Mas também você não quis ser padre também, não? Não, não quis, não quis. Essa parte você pulou. Não, isso daí deixa pra lá. Qual que é o comentário, Felipe? Do padre integralista. Ah, não, esse é meu avô. Seu avô era um padre integralista? Não, meu avô, ele era integralista, bem conservador de direita. Bom, integralista não precisa nem dizer, era tal das camisas pretas, né? Não, verde. Camisas pretas da SS, né? E aí ele queria ser padre, né? Ele chegou a frequentar 7 conventos. Conventos? Conventos não, bem padre. Seminário. 7 seminários, ele foi para cada, né? Cada tempo ele ia para um. No primeiro ele achava que era muito conservador, no segundo tinha muita festa, no terceiro tinha muito comunista, ele foi mudando. Caraca, né? E aí? Aí chegou uma época que... Tive umas dores de cabeça nele, assim, umas enxaquecas, ele resolveu abandonar e casar. Casou, e aí onde que é isso? Que é essa história com a Vila Brotas, aquela região não? Não, é Matão. Matão. Né? Mas aí ele veio no seminário aqui em Rio Claro, tem um, né, na pista. Naquele que é na baixada ali do trem. Do trem, não, da pista. Da pista. Foi pra São José do Rio Preto. Minas Gerais, aí eu já tá. Bom, e aí então o seu contato foi com o tio professor João. Isso, é. E aí na adolescência e tal, já começou a conversar com ele a respeito de filosofia e começou a se interessar pelas humanas. Uhum. Agora tem uma coisa, Urso, até a hora que você entrou aqui, e no começo, a hora que eu vi a primeira vez que eu vi você na sala de aula lá, eu falei, ih, caraca. Mais uma enrolação, mais um embromation, como diz o Wilson Pini. Cara, e depois uma coisa muito interessante de ver do teu trabalho, é uma coisa que eu não vejo muito. Eu fui professor durante muito tempo, ensino médio, ensino fundamental, e uma coisa que é muito interessante de você perceber uma sintonia. Sabe aquela coisa que é aquela liga que não precisa ser fazer curso de pedagogia, de etc e tal, com os alunos, de integração mesmo. Você olha pro cara, o cara já... É um lance de olhar, etc e tal, que rola muito forte ali de você com os alunos. Inclusive, você foi professor do Felipe, é isso? Fui. Desde que, sério? Oitava, só oitava. Só oitava? Infelizmente. E foi bom? E por que, infelizmente? Que é um professor sensacional. É, lá, tá vendo? Tô falando isso. Não, porque tem essa sintonia legal. E uma coisa que me chamou muito a atenção agora, você também assumiu a filosofia, o curso de filosofia por um tempo, uhum. né? E eu até fiz um comentário aqui durante o intervalo. O que que eu fiz? Falei que vocês ficaram perguntando pra mim. Você falou, nossa, até que bom, não, o que é? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus ele entrou com... Porque, na verdade, é o seguinte, a gente nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente chegou a fazer uma luta muito pelo retorno do ensino de filosofia no ensino médio, no ensino, principalmente no ensino médio, mas também no fundamental. Criamos uma associação brasileira de professoras de filosofia que acabou dando isso naquelas coisas malucas de apostila, sabe aquelas coisas que fica, o professor fica com uma porcentagem, eu comecei a me afastar disso, mas vi que o curso de filosofia, infelizmente, caiu nessa mesma maratona das apostilas. Inclusive agora, recentemente, acabei de receber uma proposta e junto com essa proposta, umas apostilas de filosofia, que são coisas ridículas. E aí vejo que você chega já numa outra vertente. Você acredita que você vai conseguir construir uma outra forma de... Essa sua habilidade, essa sua coisa que eu falo, você consegue construir uma outra forma de relação com os alunos num mundo em que as pessoas estão... Apostila! Apostila! Como é que é isso? Então, eu acho interessante assim, né? O pessoal fica muito preocupado com o vestibular, né? E pelo menos o ensino fundamental, né, o ciclo 2 no caso, isso não é tão forte, né, porque está um pouco longe e tal, né, não é o colegial ainda. Então, e lá na escola, por exemplo, não tem esse lance da apostila. Eu acho isso daí bacana, porque o problema da apostila é que vem mastigado, né? Os textos são, aliás, tem textos que são comprometidíssimos, assim, né? E não ajuda, né? Filosofia é pra pensar e... Aí o texto vem mastigado, você tem que seguir o texto. E no caso de história, por exemplo, você também não usa, você usa um livro. Uso o livro didático. Como referência. É, como referência, né? E aí sempre tem também, gente que vem e fala, né? Ah, mas aí você não tá seguindo o livro ao pé da letra, ah, você não acabou a matéria, né? Porque... às vezes fica num tema mais tempo, né? Como se a matéria terminasse, né? Eu acho engraçado isso. Ah, terminou, vamos fechar o livro e vamos embora agora que terminou, não tem mais nada. Eu me lembro da primeira reunião dos pais que chegou o Urso, né? Curioso para conhecer esse professor, mas o que já me chamou a atenção e gostei foi que tá marcado, acho que para as 8, uma coisa assim, a reunião estava marcada, era 10h30 e o professor não tinha chegado. Né? Pô, e era um sábado. E os pais já começaram ali, pô, mas o cara é irresponsável, não sei o que. Pô, cara, o cara tava no dia de folga dele, entendeu? Chegou ainda meio que, pô, esqueci. Chegou com uma tamanho de ressaca, né? Eu achei isso fantástico. Até essas coisas não podem mais acontecer, porque agora todo mundo tem que ser certinho. Usar a camisa azul celeste, né? O professor tem que usar uma camisa azul celeste. Quando for falar. É verdade. Tem que usar camisa. Tem regrinhas. Não, mas existe. É, uma tonalidade, sabe aquela coisa? Não, mas isso é uma indicação ou uma regra? É uma indicação, cara. Chegou uma época que era regra. Eu fui de sistemas também, sabe? Quando eu entrei nessas coisas, você tinha uma coisa de usar camisinhas. Camisinhas, não, desculpa. Camisas, né? Camisas com com certo tom, era uma indicativa assim, não usa essa camisa, professor, principalmente camisa vermelha ainda, né? Que a gente usava, eu gostava muito das minhas camisetas vermelhas, né? E aí não usa muito, usa uma cor mais clara, um fundo da sala, sabe as coisas caretas. Bom, mas enfim, voltando à prosa. Então essa coisa o Urso trouxe de novidade, por exemplo, essa coisa não só por causa do atraso, por seu atraso, eu sou extremamente rigoroso, né? Mas essa coisa. A primeira reunião teve um problema, eu marquei, era acho que um dia 10, ou um dia 12, eu não lembro agora. No ano passado acho que foi isso, né? É, não, ano... 2010. 2009. 9, é. E eu marquei um dia, dois dias depois, acho que eu marquei dia 12, o negócio assim, eu marquei na agenda, e ligaram lá em casa, assim, né? Urso, cadê tô você? Tô tendo reunião aqui. E aí, você não tá... Mas e aí, você lembra da aula? O que, que é você lembra da aula dele, Felipão? Cara, eu lembro uma das primeiras aulas, ele mostrou o Twitter pra gente e aí alguns se interessaram, outros não. Aí eu lembro que deu uma treta também de Revolução Industrial. É. Tá, mas de novo Revolução Industrial, mas de novo, já vem com Maurício, com a outra. Tá, beleza, o que, que é Revolução sentiu, Industrial? Né? Peraí, repete. Eu vi com o Maurício e com a outra. Que essa aí é. Tá, vai. Não. E aí. E aí, beleza, o que, que é Revolução Industrial então? E aí já deu uma moral pra ele. Tá, e essa coisa do Twitter, você acha super importante a molecada então usar essas assim, apesar de todo mundo ver a filosofia como aquela coisa conservadora, que o cara tem que ler livro, não. Tem que usar Twitter, tem que usar todas essas linguagens, é isso? É, então, eu acho que tem, né? É um processo de evolução, né? Ou involução ainda, não dá pra saber, né? Mas é, eu acho que tem sim que usar Twitter, apesar de eu ter parado com o Twitter. Por quê? Porque, sua mulher ficou brava. Para de parar, moleque. Também. Também. Também, né? Aliás, o que ela quem faz? Quem que é essa, né? Ela faz psicologia. Psicologia. Mas como que ela chama? Mayara. Mayara, daqui a pouco você vai ouvir uma música oferecida pelo Urso. Mas vai lá. E aí? E aí a... né, pessoal, lá no Twitter tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa... Muita nhaca, né? É, muita. Aí o pessoal fica falando, tô com calor hoje, né? É. Aí eu falei, ah... Vou no banheiro. Precisa de uma formação para usar Twitter também, né? Mas também depende muito dos amigos que você tem, né, cara? Aí você com os caras que você vai eliminando, né? Aí se você não segue o cara te vê na rua, fala, pô, você não tá me seguindo mais, você me excluiu. É mesmo, fala isso. Cara, então tem um monte de gente me odiando aí. Tem um monte de gente me odiando, que eu jogo fora. O cara começou a escrever besteira, tá fora, né? Aliás, o Caio botou um monte de gente estranha ali. Felipe. Entrou umas meninas dizendo, vou usar um vestido de flor. Eu falei, tá fora, tchau. Escreveu besteira, caiu do paracatuzum. É uma gata bonita, só pode ser o seu, Marco, alguém incluiu ela ali. Bom, enfim, não pode falar essas coisas que ela tá ouvindo. Bom, e aí, diz uma coisa, Urso, nesse universo de professores tudo certinho, bonitinho, né? Caras que sabem aplicar uma apostila como se fosse uma injeção certinha, assim, né? Cara, é tranquilo dar aula ainda? Que pergunta louca, né? Pergunta difícil, né? Difícil. Então, acho que o complicado é, às vezes, né, a história, ao meu ponto de vista, história, filosofia, né, e as humanas em gerais, se não servir para a pessoa se tornar mais humana, acho que não tem sentido. Não tem sentido, né? E sei lá, é complicado, porque às vezes você está falando sobre Revolução Industrial, né, como o Felipe falou, e Revolução Industrial tem tudo a ver com os dias de hoje, né, com informática, com Twitter, Facebook, né, tá tudo interligado. Às vezes você vai falar de Twitter e sempre vem pai reclamar, né? Pô, Revolução Industrial você tá falando de Twitter, né? Mas não é para falar, né? Hoje eu entrei no Twitter, não é isso? É para falar da questão da informação, como a informação tá rápida, né? Como as coisas funcionam. Para tentar mostrar também pro aluno, né? Que as coisas hoje são instantâneas, mas antigamente demoravam e tudo mais. Então, Essas coisas aí de fugir do... Não fugir do assunto, mas fugir do que está escrito no livro, na apostila, o pessoal fica meio doido, né? É complicado, enquanto também tem aqueles pais que chegam e falam, putz, foi muito massa você ter feito isso, né? Foi muito bacana. Mas é complicado, assim. Complicado. É complicado que... porque você não sabe em que posição, né? Que você faz. Porque. Tá. O Marco tem uma pergunta pra você lá, é isso? É, na verdade, pra vocês todos, pra todo mundo. Esse processo de apostila, né? Ele vem um pouco, né, nessa tendência do mundo e tal, esse tipo de coisa, mas porque o ensino hoje desemboca no vestibular, né? Uhum. Então a apostila vem nesse sentido de cumprir as metas. Mas nessa proposta do Enem, será que não é algo inverso? Tem a ver ou não? Entendeu onde eu quero chegar, não? Eu achei que o Enem melhorou, né, a questão do vestibular, assim. Eu prestei o Enem esse ano, o ano passado. Achei bacana. Cara, eu não prestei o Enem porque também já tô com 50 anos de idade. Mas eu tô pensando, bom, mas enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, cara, foi uma prova bem feita pra caramba, né? Todo mundo. Aliás, o que incomoda muito, na verdade, são as escolas particulares que estão incomodadíssimas com o Enem, né? Porque, inclusive, muita gente hoje, inclusive pra sair uma matéria da USP, agora recente, a quantidade de pobre que entra na USP, né? Todo mundo tá louco, né? Tá o povo tá pé da vida, né? Então, quer dizer. O Enem, eu vi a prova do Enem, uma prova que você tem que pensar. Uhum. Uma prova. E isso que o Marco está chamando a atenção, inclusive ele acabou definindo o rumo de uma certa pessoa e fazer o colegial e tudo mais, mas o que o Marco está chamando a atenção é muito forte, porque assim, durante muito tempo o professor, eu da minha geração, fui professor a partir dos anos 90 e pouco, foi adestrado a trabalhar com apostila, ok? Hoje, na verdade, a reflexão, ou seja, o Enem obriga o cara a pensar. Então eu não sei como é que essas escolas estão. Tá uma enrolação do cão, né? Eu tô longe das escolas desde 2003, vai fazer 10 anos, né? Eu não sei como é que tá, mas deve estar uma loucura. Porque se tá agregado a apostila, sinto muito. Aquela, tem até aquelas musiquinhas, né? Lembra? Umas musiquinhas para decorar. Uns troços, eu me lembro que tinha uns caras que faziam, eu ficava olhando aquilo, eu falei, bom, fazer umas musiquinhas de filosofia também. Uma vez levei um violão e comecei a tocar, né? Ao Seixas, essas coisas. Tinha umas músicas de citoplasma. Uma coisa é você fazer a musiquinha lá com aquela assim, outra coisa é você pegar o violão e tocar uma música de um cara que falou daquele assunto e tal, né? Exatamente. Então a gente estudava, eu lembro que o meu professor de geografia, o Fernandão, estudava hidrelétrica, ele tocava Sobradinho. Então Sobradinho era a música. Aliás, Fernandão tá convidado a vir aqui tocar o Sobradinho, porque ele deve estar tocando Sobradinho já há uns 300 anos, né, cara? Deus remanso casaram. Bom, mas é o seguinte, o Marco, vamos dar um intervalo. Que hora que nós temos aí? Nós já somos... Já somos. 6h22. Nós já somos 6h22. O nome da moça é Mayara. Onde você conheceu a Mayara? Então, eu conheço aqui na Fiscara, fazia pedagogia. Ah. E aí eu trabalhava no Departamento de Educação. Aqui da Fiscara? É verdade? Fez o quê, velho? Eu arrumava os computadores dos professores lá. Tava com o computador quebrado aqui. O Felipe quebrou o computador. Aquela pedra pesada, mulher. Bom, mas aí você trabalhava aqui e aí a Mayara estava passando toda linda. E aí ela estudava com uma amiga do meu curso de história. Que eu esqueci o nome. Passa. Aí eu conheci ela de vista e tal, depois a gente ficou conversando pelo MSN. Ah, então você começou a namorar pelo MSN. E um dia eu descobri que ela estava morando na rua do meu pai, em Araraquara. Tava fazendo faculdade lá. E ela tava morando vizinha do meu pai. Seu pai mora em Araraquara? Mora. E aí ia ter um show do Lula Queiroga, não sei se... Sim. Eu peguei e falei, tem um show do Lula Queiroga, vamos. Ela topou, dançou, né? Quanto tempo faz? Faz 2 anos. E tem Lula Queiroga aí pra tocar, Marco? Será que tem Lula Queiroga? Uma música específica? Vamos ver em que canto tem? Temos algumas. Poucas, mas algumas. Qual? Eu no futuro, Luzineide. Luzineide. Tem juízo, mas não usa. Agora essa corra. É bonita, hein? E Megazen. É, tem juízo, mas não. É, a cara é nossa, inclusive. Então vamos ouvir, tem juízo. Então peraí, não, fala pra vocês, faz uma apresentação pra ela. Ela tá ouvindo a gente, não? Então, ela tá na faculdade. Tá, né? Na faculdade. Mas ela vai ouvir depois no Paracato Zoom, então faz uma. Faz quando que a Maiara está ouvindo. Vai lá, a gente vira de roto. Não olha, vai, não olha, vai. Fala aí pra Maiara. Oferece pra ela e o Marco já introduz a música. Na música. Então vamos lá. Eu sou um pouco encabulado, né? Então vamos lá. Mas... Sei. Pra gente relembrar o nosso primeiro encontro, te amo, um beijo. Aí, que coisa bonita. Vamos lá? Pode reagir, pode admitir ou nem perceber. Quando ela chegar, vai doer no olhar, vai modificar a luz dessa noite. Seu olho pro sol é pra cegar o juízo. Também não tem como fechar o olho pra você. Veio a madrugada, é só um pouco disso que eu preciso. Seu olho pro sol é pra cegar o juízo. Enquanto o gelo derrete, a água tá subindo. O chão sacudindo. A gente tem juízo, mas não usa. Evitar, nem pra onde correr. Pode recuar ou entrar no clima. Quando ela chegar, vai te convencer que é melhor ficar aqui essa noite. Ficar um mínimo, no máximo uma noite. Ficar no mínimo, no máximo uma noite. Um pouco disso tudo que eu preciso. Para, Bom, nós voltamos, nós estamos numa prosa aqui, né, cara? Que tá chique a coisa, né? O que que tá rolando aí? Conta tudo pra nós, Marco. Onde você foi, Marco? Conta pra nós. Eu fui dar uma parada. Foi o famoso tirar a água do joelho. E você, Felipe? O que que você tem a dizer? Tudo. Nada. Ele tá apaixonado, você tá percebendo, né? Não, cara, o coração dele tá dolorido, assim. Vamos contar mais um capítulo da história da novela. Nós vamos fazer uma novela. Eu tinha aquela, o destino bate a sua porta. Aqui do Felipe nós vamos chamar o destino não bate no seu apoio. Vai lá e bate, sujeito. Chuta o Varney. Bom, é o seguinte, vamos lá. Eu, Urso, tava vendo no teu braço, então tem uma codorna, é isso? Codorna. É. Quem tatuou isso? Então, aliás, foi, muito bem tatuado. Foi um amigo. Foi um amigo, ele. Esqueci o nome do amigo também. Ele tem um estúdio de tatu ali na. Esqueci o nome da rua também. Cacete, Marechal. Na Marechal. Não. Monster Tatu e tal. Mas antes havia. Bom, enfim. É. Aí você fez a codorna por quê? Porque eu vi num. Esse desenho da codorna tem num. Bonito. Num vaso, né? No Louvre. Você foi lá no Louvre? Não, eu vi na internet. E é muçulmano, né? Então eu acho. Eu sempre gostei muito da cultura islâmica. Por quê? Porque ela chama atenção. Porque geralmente as pessoas não conhecem, né? Tá. Então, pela curiosidade. Inusitado. Agora diz uma coisa, Urso. Você trabalha com uma galera de quinta a oitava, que é uma galera que está nesse momento. Já que você colocou Deus na pauta, eu sacando, né? É uma coisa meio complicada trabalhar nesse período com essa questão de Deus, né? E não te perturbam muito isso nessa pauta? É porque eu tenho sentido que muita gente tem procurado, inclusive, vias mais conservadoras. Hoje a gente estava falando. Foi ontem. Hoje a gente estava falando. Dia desses, essa coisa das igrejas. Claro, é um programa passado. Lembra? Aquela leitura, oração. Aquela oração Nossa Senhora Aparecida, trash, aquele, né? Aquele negócio esquisito e tal. Está se criando, ou seja, os grupos mais conservadores, tanto da Igreja Católica quanto das igrejas evangélicas, etc. e tal, estão meio que dominando o cenário. Né? Como é que é trabalhar isso dentro dessa, com essa galera de quinta a oitava série, essa questão da religiosidade? Eu nunca tive problemas. Tive problema uma vez só, de um filme que eu passei. Né? Que filme que era? Nome da Rosa. Né? Foi meio trash, assim, vieram reclamar. Sobre? Principalmente a violência, a questão da sexualidade. Tem uma parte do filme que o mongezinho lá cata a mulher, né? Eles já estranharam, porque geralmente não é catar a mulher. O mongezinho cata um menino, uma menina, que é mais comum. Mas e aí? E aí vieram falar que era muito forte e tal, mas eu pulei essa parte, né? Você não capitulou isso. Eu pulei, mas... Mas como é que é essa pauta da... Porque eu estou te perguntando isso, porque durante o quê? 92 a 96, até 2003, dá o quê? Dá uns 8, 9 anos de curso, né? O que mais me perguntava era essa questão de Deus, que é muito, porque é justamente nesse período que a galera quer saber cadê Deus, maluco? O maluco não aparece, bicho. Cadê Deus, cara? E aí? Eu tento não levantar muita poeira, não, porque senão. Mas expulsar, né? Não é, então. Mas não é. Eu acho que de qualquer escola, né? Vai criar um. Qualquer escola e qualquer canto, seja dos ateus, dos. Apesar de lá eu senti que a escola, né? Que é mais tranquilo. É mais tranquilo. Lá o pessoal é super abertos, né? Mas é complicado, porque às vezes você fala e vem o pai, né, reclamar aqui. Porque eu falo, putz, você vai me falar que... sei lá, esses dias eu vi um vídeo escabroso da Canção Nova. Aqui pode falar mal, né? Sei lá. do padre que fala, Jesus vem tocar meus órgãos genitais para que eu não me masturbe. Não sei se vocês viram isso. Que isso? Até agora não entendi o lance. Se ele quer que toque para ele não tocar ou se ele quer que... Cara, você tá brincando, é sério? É sério. E... Que é isso? Então, que é isso, né? É, eu tô até agora tentando entender, né? O que esse padre quer, né? Que e aí o cara fala... ele fala assim... se alguém... Eu quero ver algum cientista, algum psicólogo, algum urologista... vir até aqui dizer que masturbação é saudável, né? Que é saudável, é bom. Né? O cara maluco, né? Maluco, interno sujeito que é maluco. Interno. A nossa preocupação era se Deus, minha mãe falava que Deus estava em todo lugar, que quando a gente ia ao banheiro ficava preocupado, será que está olhando, como é que é essa relação, enfim, era isso. Mas enfim, com essa coisa conservadora, então essa pauta de Deus dentro da conversa ainda então, continua complicada. Continua. Sempre, né? Eu converso muito quando... O pessoal vem perguntar individualmente, né? Eu falo o que eu acho, o que eu acho da Bíblia, né? Porque você acabou de fazer um depoimento extremamente carinhoso em relação a essa coisa de Deus, de oferecer as codornas no deserto. Você tem ainda uma coisa? Eu tenho, mas é mais com a questão do mito do que da fé, né? Da fé. Eu acho bonito algumas passagens, outras são... Tá. Eu me lembro de um depoimento quando as pessoas me cutucavam muito nessa coisa, porque eu olhava para mim e falava, não é possível, esse cara é ateu, né? Então eu já vinha aquela conversa assim, não, porque o que é Deus? Porque o professor, papapá. E eu trabalhei com escolas, todos os níveis que você pode imaginar, inclusive escola evangélica, trabalhei nos salesianos, enfim, trabalhei sem problema nenhum. E uma coisa muito bem resolvida que tinha em relação a isso, o Leminski falava muito bem disso, que era o seguinte, uma vez foram perguntar para ele como é que era essa história de Deus, eu cara, peraí, dá um tempo, eu cuido das coisas terrestres, Deus cuida das coisas celestes, e a gente combinou de não ficar se metendo uma na coisa dos outros, e é muito isso forte, eu acho que tem um sentido nisso, mas que eu falo porque eu me lembro muito, era a pergunta chave da filosofia para quem trabalhava filosofia de quinta ou oitava, ou mesmo no colegial, a pergunta era, e aí, o que é Deus? A segunda era essa questão do ateu, né, que para mim é outra religião também, né? Esse ateísmo aí é uma outra religiosidade. Acho que é eu acho que tem o Marcelo Gleiser, tem uma fala muito bonita sobre isso, que ele diz que o agnóstico é aquele cara que trabalha com uma coisa tranquila, porque ele sempre tem uma média que tem alguma coisa a mais. A gente sabe que tem alguma coisa a mais, todos nós aqui sabemos que tem alguma coisa a mais. Apesar da nossa formação cristã de dizer que é aquilo. Não sei se eu consegui traduzir. Não, né? Que bom, filho. Sua cara tá numa interrogação, beleza. Bom, mas aí passando essa questão de Deus, o que, que você acha que é a grande discussão, por exemplo, hoje, na questão da filosofia? Então. O rumo dessa molecada, eles estão muito perdidos, como é que é isso? Porque o Felipe ou a galera que está junto com o curso, eles dizem muito isso que é falta de perspectiva mesmo. A gente ouve isso muito dos filhos, da galera que está. Falta de perspectiva em relação à vida. Parece que há um certo. A gente acreditava numa utopia maluca, né? Numa utopia. E o Borges dizia que utopia era quando a gente tira a bunda da cadeira e anda, né? É aquilo que nos faz isso. Como é que está essa relação com essa molecada? Eu acho que essa dúvida aí é... Eu também tive, né? De vez em quando ela volta. Tá. Mas eu sou um cara otimista, né? Eu acredito que o mundo, se não acabar, né, com o meio ambiente, vai melhorar. Aquela história dos Maia 2012 é viagem. Viagem. Então vai vir aí pela questão do ambiental. Que Jesus vai voltar também, né? Também não tem chance, não tem, né? Vai voltar pra quê, né? E aí, quer dizer, e aí nessa falta de... Mas eu acredito que né, as coisas estão melhorando, assim, as pessoas têm mais acesso, elas estão cada vez mais, acho que críticas, né? Menos alienadas, eu acho. E os comentaristas aí? Que olha o silêncio que dá no programa. Mas eu vou explicar, porque eu acho que tá, né? Eu acho que tá que a gente tá tomando esse rumo por questão da informação, da informática, né? É uma revolução. É lógico que ainda tem muita coisa para alcançar, mas a gente vê, por exemplo. Mas é um pouco engraçado, né? Porque a gente faz revolução sentado hoje. Então. Mas faz de verdade ou não faz? Mas né? O pessoal se reúne, né? Pelo Twitter, a gente viu o pessoal lá no Egito, né, combinando as coisas pela, pela internet. É, eu acho que se o mundo tivesse muito, muito alienado, certo, não estaria acontecendo isso, né? Se o pessoal tivesse muito alienado, muito, muito parado, se a internet não funcionasse, né? Desse, como, como um meio de fazer política. Eu acho que é um meio de fazer política, sim. E aí? Não, eu acho que a internet, ela é um, uma das ferramentas, né? Às vezes a gente, eu acho que a gente confunde e superestima demais, assim, a internet nesse aspecto. Inclusive, quem falou isso foi o professor que a gente entrevistou semana passada. O professor João aqui da Sociais, né? É. Isso, João Fernando. Foi ele que falou semana passada? Ele falou que a história do Twitter, inclusive, no Egito... Ele foi uma ferramenta, mas não foi o primordial ali. Porque mais de 70% da população nem acesso à internet tinha. Mas a gente tá com a população inteira nas ruas fazendo acontecer. E aqui a gente tem também tanta internet e estamos... Esses dias... Conta, esses dias não, faz meses atrás eu me matei, né? Você lembra disso? Sim. Marco lembra disso. Sério, cara? Deu notícia, deu na rádio, deu no jornal, né? E as pessoas me ligando, né? Pra saber se realmente eu tinha me matado. Aí, depois de gente ter elucidado que realmente um amigo, né, tinha se matado e tal, tal, que não era eu, né? Eu comecei a brincar aquela vez. O Marco tava do lado, inclusive, recebi a ligação. Péssima notícia, não me matei, né? Mas uma brincadeira que depois eu fiz, eu falei assim, não me matei porque ainda tenho os livros e agora eu tenho o Google e a internet. Graças a Deus, né? Graças a Deus e Google, graças à internet, porque obviamente que crise, os chineses já sempre deixaram claro que crise é fundamental, é um momento de passagem, né? É um rito de passagem entre um estágio e outro. Cara, esse programa tá chique, eu não discussão. Já tô imaginando. Bom, mas enfim, aí essa questão então da crise, a gente teve, que nem você falou, cara, teve crise. Você tem a crise da pós-infância, você tem a crise, né, 12, 13 anos, você já tem a primeira crise ali, de identidade, aquela coisa, depois tem a crise de passagem para ficar mais velho, depois tem a crise quando você sai da faculdade, a namorada quer casar, depois você tem. É natural. Tem aliás, o Marco tá nesse estágio, o Felipe está no estágio da crise de quem está indo para o terceiro ano e vai ter que definir uma faculdade, eu estou numa crise de quem já passou dos 50, entendeu? E ninguém mais, né? Fala, pô, o cara é velho, bicho, ninguém mais, né? Não, sério, chega um momento que você não tem. Então, quer dizer, crise todos nós temos, né? Crise. Então, vou, já que eu citei o Leminski, que pena que a gente não tem um computador, porque eu não vou levar não vou lembrar o poema inteiro. Mas ele diz assim, que problema tem família grande. E os domingos saem todos passear. O problema são as senhoras e os pequenos probleminhas. Então é assim que funciona, né? E pensando nessa coisa otimista, mas também não somos poliana, né? Somos otimistas, mas não somos poliana. Sim. Tá? É. Cara, como é que tá no tempo? Já me perdi completamente. Nossa, eu tinha esquecido. Então, tá. Beleza. Então, mas ainda rola uma música, é isso? Rola. Daqui a pouco, tá. Então nós vamos escolher uma música, já que tá esse papo aqui e tal. É, aliás, podia pensar alguém, eu me lembrei de uma figura, José Luiz Braga, um professor de filosofia e tal. Bom, enfim, nem sei mais o que eu tô falando. Não, mas enfim. Voltando, então já que eu falei do Braga, me veio o Braga na cabeça, essa coisa toda. O Braga foi um professor que deu aula de filosofia, a gente brigava todos os dias. Todos os dias. A gente viajava de manhã e brigava, mas brigava mesmo de enfiar o dedo no nariz do cara do outro, assim, de gente, você é maluco. Cara, impressionantemente, era uma das pessoas que eu mais respeitei como professor, né? E que hoje, hein? Os que eu brigava também. Pois é, cara. E hoje parece que não. Se você olhar com uma cara feia para um professor, ou você olhar com uma cara feia com um cara, parece pronto. Não pode mais ter crise. Nós vivemos num mundo, como que é aquilo? É falso, mas não. É da bolha lá, com o cara que não. Você não tem uma propagandinha de mosquito não pode picar o menino porque ele está em volta de uma bolha, assim, não tem um pouco isso. Parece que nós estamos vivendo isso, né? Se você brigar, chegar em casa e falar um pouco mais alto, se você, né, discordar de alguém, por exemplo, essa brincadeira que eu fiz na entrada sua com o Ricardo aqui, sabe? Parece que não pode mais rolar isso. Nós estamos vendo que tem um termo que fala isso, como que é? Quando você passa éter, quando você... Estéreo. Já que nós estamos falando disso, me lembrei do Braga, das nossas brigas históricas, o que nós poderíamos escolher aí para ele, hein, velho, de música? Então, filosofia, bota filosofia, vamos ver se tem alguma coisa que sai aí. Deve sair aquela música do Noel, né? Sim. Provavelmente. Vamos ver o que, que tem de filosofia. Tem bastante coisa? A Dona Irã. Como chama a música? Filosofia. Ah, eu não conheço, conhece? Não. Então vamos ouvir isso. Tem Noel também? Não, vamos ouvir essa filosofia da Dona Irã. A Dona Irã Barbosa, pra mim, com certeza, é mais filósofo que todo mundo que eu conheço. Vamos lá. Vamos ouvir. No mundo me condena e ninguém tem pena de andar falando mal do meu nome, deixando de saber se de sede vou morrer ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Eu vou vivendo neste mundo, sendo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não tem alegria, de viver eternamente, sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia. Não é, Rosa, meu amigo, não é, Rosa, o queixadinho. Esse foi em 30, de calor, foi em 34. Depois que eu fiz pro carnaval a marcha de 35, tô na boa. Esse foi em 34. E já fiz a marcha pro carnaval. Com o JMB do Rio, fiz a marcha pro carnaval da prefeitura, carnaval oficial da prefeitura. Eu ganhei primeiro prêmio. Deram 500 cruzeiros. O que, que é hoje 500 cruzeiros? 5 centavos, 50 centavos, né? Então deram em cheque. Deram em cheque, no Teatro Boa Vista, na Rua Boa Vista. Deram em cheque. Eu tinha dois amigos naquela noite, Quando eu ganhei o prêmio, quando eu recebi o cheque, eu ganhei 20 amigos, rápido, 20 amigos, tudo atrás de mim. Ah, não, não, você é o maior. Do Irão, você é o maior, sai dele e tal. E troca o cheque, troquei o cheque. Na marra, e vamos birra. Eu tinha mandado fazer um paletó, escuta essa aqui. Mandava fazer um paletó para ir buscar no outro dia, né? Eu não fui buscar o paletó, porque o dinheiro não deu, acabou na mesma noite, rapaz. Mas bebemos tudo. Fui a pé para casa, na Rua Vergueira, fui a pé para casa. Eu tinha dois amigos, arranjei 20 naquela noite. Adorei, você é o maior, você é o grandão, você é campeão do carnaval. Tá, torramos o cheque dos 500 cruzeiros. Como era aquela marcha? Era uma porcaria de marcha, Mas você ganhou primeiro lugar. Uma porcaria de marcha. Na época era espetáculo, mas hoje é uma porcaria. Então, dona boa, vem pro cordão. Mas é uma porcaria, vem pro cordão e não fique assim à toa. Dona boa, vem pro cordão e... Meu, já tem merendo do Rio, pastor carioca, meu. É isso aí, essa é mais rica. Primeiro lugar, em 30, carnaval... Oficial da prefeitura, carnaval oficial. Asa Negra foi um caso aí que eu tive, um caso que eu disse, pois que aquela que tu quer. Dó menor. Depois que aquela, mas, pois que aquela mulher me deixou. É isso. Minha vida melhorou. Depois que aquela mulher me deixou, minha vida melhorou. E por aí vai, contando a história da minha vida. Ah, Malvina é bom também. Malvina também é Fá menor, né? Para cachorro. O mais legal de tudo isso é que ninguém prestou a mão na mão pra ele. Mas ó, foi por um bom motivo. Cara, a prosa rolou, né? Prosa maravilhosa aqui, né? Conta um pouco essa história, que você teve um professor que ficou neurótico. Não, ele teve um professor que ficou neurótico porque estava numa reunião de professores e estavam, acho que, batendo papo e tal. E aí uma das professoras falou assim: me preocupa muito essa expansão islâmica, porque eles vão dominar o mundo. Caramba, e a gente tem que conter isso. E aí o outro professor falou: você tá brincando comigo, não é possível, né? Que doideira. E isso você falou que tem muito esse problema também da comunicação. Mudou muito a comunicação dos pais com a escola também, né? Uhum. O pai hoje é um cliente. diferente do que das escolas. Eu me lembro que dificilmente um pai chegava para... Porque a gente tinha uma diretora, aliás, muito referência, figura, que não tinha muito essa coisa, o pai já chegar e intimar o professor, que você quer, hoje você vê que é meio comum, né? É como se a gente não soubesse, né, o que está fazendo. Exatamente. Não, e tem um planejamento, né? Exatamente. Como se não tivesse nada disso. Cara, e é engraçado isso, que eu sou proibido, inclusive, de participar das reuniões de pais. Mas, enfim. Mas o que fala, você fala, gente, que loucura, não tem mais... Porque, na verdade, também as pautas começaram a mudar muito dentro das escolas. Você tem uma preocupação com estacionamento, você tem uma preocupação com o valor da mensalidade, você tem o valor... Quer dizer, a hora que você vai começar a pensar na questão pedagógica, né? Já tá lá. Já deu o horário da reunião, já acabou, tem que ir embora pra cá que a novela vai começar. Exatamente. Então fica complicado, né, cara? Eu me lembro que a gente tinha as reuniões pedagógicas, assim, pelo menos uma vez por semana, né? E umas reuniões que eram debatidas mesmo, diferença de professores, que chegou nisso que eu falei do Braga. E, por exemplo, a gente chegar numa discussão violenta, assim, de ficar dias sem se olhar, inclusive, né? Não suportar o outro. Mas entender que havia essa diferença. E hoje não pode, não. Hoje está todo mundo correto, politicamente correto, né? Hoje você tem que ser o cara... Eu estou falando um monte de besteira ou realmente está acontecendo tudo isso, gente? Não acontece. É. Não acontece. Foi a discussão da aula de ontem. É? Que aula que foi? Aula de filosofia e sociologia. Aonde que é isso? Não precisa citar a escola. Não citarei a escola. É. E foi a primeira aula que tivemos esse ano. Era um professor. É professora nova. Professora. Tá? Professora nova. Ela é bonita. É. Professora bonita. A outra era mais, mas essa também é. E, enfim. Sacanagem, você não tá ferrado na aula, mas ela não tá nem. Dançou. Ela não, mas o resto. Mas aí. E aí ela tava falando justamente isso, de hoje em dia também a pessoa pega assim, ah, você não pode mais falar negro, você tem que falar afrodescendente. É. Mas se você for pegar pra pensar preto, negro, afrodescendente, é tudo certo dentro do seu contexto. Preto é a cor, negro a raça, afrodescendente a etnia. E hoje, molecada de 3 anos tem que segurar a língua, tem que ser politicamente correto, e aí, mas por quê? Ninguém sabe mais o porquê que ele tem que ser assim. Por que você tá dando risada? Não, eu tô rindo porque você me fez lembrar de uma coisa, mas diga lá, você ia comentar? Não. Não, lembrei de uma coisa que eu cheguei outro dia, um garotinho entrando na escola falou assim, ô, acompanha esse menino aí no banheiro, porque ele tava com tinha se machucado lá, tava com as mãos. Aí eu falei, aí, bota esse negócio pra fora logo, isso aqui, mas cabeça louco, cara. Você tá louco? Isso é pedofilia? Como assim pedofilia, maluco? Que trem é esse, entendeu? É um negócio que assim, tudo, né? É assédio moral. Bota esse negócio aí que eu quero ver, sabe? Sempre foi, porra, que... Sabe, é maluco, tá estranho. É maluco. Tá estranho, né? Às vezes acho que eu sinto melhor porque eu ficar trancado em casa, quietinho, assim, porque eu já não sei mais também, né? Você fala, caraca, ir pra uma escola hoje, você imaginou eu em sala de aula hoje ou não? Alguém tem ideia? Dá pra... O que que foi essa cara, Marco? Essa cara... Essa foi maravilhosa. Mas e aí, Lúcio, diga lá. Você é um professor hoje conceituadíssimo. Os alunos, pelo menos pelos alunos. Os alunos, acho que a maior aprovação é. Hoje, por exemplo, até o lance, na hora a gente citou, eu falei, ué, chegamos aqui e falei, a Twila tinha proposto do Urso vir pro programa hoje, né? Cadê o Urso? Esse aqui já é imediatamente no telefone, o cara tem seu telefone fixo, seu telefone, não sei o que lá. Tal. E aí, meu velho? O que, que é essa? Ainda é uma profissão fantástica ser professor? Ah, eu gosto, né? Eu tenho minhas crises também. Eu chego lá assim e falo, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Devia ter feito computação. Mas eu gosto muito. A escola em que eu tô. Você trabalha em várias escolas ou só numa escola? Por enquanto, agora eu só tô em uma, né? Tá. Eu trabalhava antes em várias? Em várias não. Eu trabalhava na. Escola... Tá bem, ele também. Tô bem pra caramba. Trabalhava na escola pública. Outro tipo, né? Como que é esse tipo? O que era isso? Era fora do centro? Como que era isso? Não, era bem perto de onde eu tô trabalhando. Tá. E aí, qual a diferença dessa escola pública com a privada? Então, o número de alunos, né? Isso conta demais. O número de alunos em sala, né? Eram muitos alunos. A classe, né? Da onde eles vinham, a classe era classe média baixa, Então a maioria dos pais eram trabalhavam no setor industrial, como peões, né? Chamados peões. Então eles não tinham tanta informação, né? É um mundo novo. Mas era gostoso. Eu trabalhava com eles. Eu trabalhei uma vez, Revolução Industrial, com eles, com RPG. Nossa, a molecada ficou doida, né? E assim. Eles criaram esse RPG, não? Não, eles criaram os personagens deles e aí eu criei a historinha lá. A gente passava em Londres e tal, bem na época da publicação do Manifesto Comunista, e eles ficaram doidos, né? Porque eles não sabiam que eram comunistas, não sabiam. E é uma visão maluca, né, pra criança, porque principalmente a criança de baixa renda, família de baixa renda, pensar assim, nossa, todo mundo igual, né? Sem diferença, todo mundo ganhando a mesma coisa, né? O que é trabalho? Então, a Revolução Industrial a gente faz muito isso, o que é o trabalho, né? Qual que é a importância de trabalho? Não é só porque eu sou administrador, é uma profissão mais difícil do que ser peão, né? Hoje eu não vejo isso, não. Tá. E aí, Felipe, você fez, se sente falta da aula do Urso, o que especificamente? Qual ele tá essa diferença da aula dele para essas outras coisas? É na viagem mesmo, acho que a viagem. Não, não. Que essa viagem foi. Acho que ele diz no NR também. Não, viagem. A viagem da aula. Assim, cara, é totalmente outra coisa. É muito mais liberdade que você vê nas aulas. E é engraçado que eu vi um comentário do tipo assim, pô, mas a aula do Russo é muito bagunçada, não sei o que e tal. Cara, eu fui lá outro dia e comecei a olhar, fui lá fora, disfarçado, você não percebeu que eu tava ali. Cara, mas é um bagunçado extremamente respeituoso, né, cara? É um negócio que você fala, ali sim tem respeito. Né? Ninguém atravessa, ninguém. Não é imposição, mas exatamente, diálogo. Exatamente. Fala, Marco. Não. Sim, Felipe, tem algum comentário. Mas você lembra de algum professor, assim, um estilo de professor? Eu gostava. Da quinta e sexta série era o Marcelo, eu gostava bastante, não sei se você conheceu de história, né? História, depois Marcelo. Depois eu tive aula sempre com o Adalberto, gostava bastante do Adalberto. Ele era mais contido, assim, mas eu conversava muito com ele, sempre fui assim, de chegar a conversar e querer. Inclusive você citou a Mariana Chauí, hoje a gente leu a Mariana, o que é a ideologia. O que é a ideologia no segundo colegial, numa aula de sociologia dele e tal. Depois escrevi uma música que chama Desvende a Ideologia. Desvende a Ideologia. Você escreveu uma música? A gente toca ela até hoje. Tem gravada, bonitinha. Depois você ouve. Nós vamos ouvir lá do segundo colegial. Aliás, tem show de vocês no sábado, isso? Sábado, lá no armazém, às 11 horas. Da noite? Da noite. Cara, não posso. Minha mulher não deixa sair depois das 10. Imagina então. Mas tudo bem, então tá convidado. Aonde que é? Armazém? No Armazém Bar, ali em frente à Praça Coronel Salles, na 7 de setembro. A gente ia entrar com alguém hoje, não sei da onde. É verdade. Esquecemos o pessoal do Gando da Granja Groove. Também o Urso que veio, bagunçou a nossa cabeça, né, cara? Granja Groove, o que tá acontecendo agora lá, o pessoal com o Rogério, lá no, né, espaço múltiplo ali, perto do Solar dos Engenheiros. Isso, então o pessoal tá lá até que hora? A partir de agora? A partir das 6 até acho que as 9, 10 horas, tá, eles estão por lá. Toda quarta, isso, né? Eu acho que tá rolando toda quarta. Muito bem. Bom, o nosso tempo acabou, não parece, mas acabou, 2 horas de aguentação. Vocês que estão aí do outro lado da linha, que estão ouvindo todo esse trem. Meu caro Urso, essa é a primeira vez que a gente conversa há mais tempo. A gente já se encontrou assim, não, né? Foi um prazer imenso. A gente podia acender um cigarro agora. Então. Igualmente. Foi um prazer imenso. Quero mais você no programa, aliás. Então, pego do espetão, né? Eu falei, vou lá, vou conhecer o estúdio, não vou falar. senta aqui. A Twilio nunca, quando ela vem, ela sai, ela foge, né? Ela vem no máximo e escolhe umas músicas. Mas ela que fez essa pauta, tem que botar o Urso lá. Mas eu adorei. E eu acho que você podia vir. Inclusive outros programas aí, quando a gente estabelecer pauta, quando você puder, inclusive, falar, eu estou indo aí no programa hoje que eu quero falar de, enfim, beleza? A casa é sua, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, uma baita de uma consideração. Acredito que pessoas, professores como vocês, precisam realmente voltar aí à tona, né? Muita gente, aliás, um desses, sei que o papo é trash, mas assim, uma dessas figuras do suicídio aí era professor de história, né? Um professor maravilhoso de história que realmente não cabia mais esse universo, né, cheio de coisas prontas, etc. e tal. É, é. Eu conheço. Exatamente. Um amigo nosso, do coração, enfim. Mas, enfim, começamos falando do Sistema S. Brigadão, Urso. Por favor, seu último recado aí de hoje, né? Não, de queria, hoje. É, eu queria agradecer só o convite, né? Apesar de ter pego do supetão, como falei. Mas precisa vir então. E... faz uma pauta e vem então. Tá combinado. Então, é só combinar. Não, você. Você fala, hoje eu vou. É só você. Não precisa, nem, não precisa nem avisar. A gente tá aqui das 5 às 7. Você vem e a gente fala, o que você veio fazer aqui, Urso? Aí você fala, ah, a gente veio fazer isso. Felipe. Beleza. Beleza, né? Bom demais, tá? Aliás, essa sintonia aí que eu vejo vocês dois fisicamente falando, né? Não que eles estejam agarrados, mas assim, não, é sério, essa sintonia é fundamental, né? Professor, aluno, e todo mundo sabe o seu lugar, né? Certo, Marco? Você que nunca foi meu aluno, um cara que eu tenho uma consideração imensa. Vamos para dar um beijo? Não, não pode. É. Ah, ninguém vai ver mesmo. Gente, nós volta então, nós fingimos que fumo, vai voltar, nós volta quarta-feira que vem para Catuzum. Amanhã, esse programa já, ou depois de amanhã, né? Provavelmente depois de amanhã. Depois de amanhã, né? www.paracatuzum.com.br. E quem quiser participar, esperamos atenciosamente os telefonemas para discutir. E quem ouviu esse papo do Sistema S aí e tal, por favor, entre em contato com a gente para não ficar aqui só no que o Hervio falou, tá bom? Um grande beijo, nós voltamos na quarta. Tchau! Para Catuzum, para Catuzum, para Catuzum, para Catuzum.